capaz deste meu novo ser. Quero ver esse coral, e aí? Tirar a paz deste meu novo ser, soltar ao vento a minha voz, que encontra o doce nome do Senhor. Paz nascida na estação da graça do Senhor. Gotas de sangue me justificam, na direção do seu caminho vou. Na direção do céu, caminho eu direção do